nem todas as portas são abertas, inclusive a porta do seu quarto. Tranque ela aí com o seu pai, conversa e fala com Deus o que te causa medo. Deus vai.